Trabalho árduo e duro, regada música estúdio. Por falta de opção, não produzo onde durmo. Durmo ouvindo rap, acordo ouvindo rap. Saio ouvindo rap e até trans ouvindo rap. Meus murros são no pad, que pede a rima mais foda. Chapo com grave no peito, evito uso de droga. Minha tropa são os melhores, meu inimigo os piores. Meus amores, minhas dores, minha vida cheia de cores. Associar meu nome, jamais a qualquer um. No jejum dos amigos em comum, não apareceu nenhum. Vou, que vou, e tô, que tô. Pronto pras merda que meu orgulho plantou. Foda na rima e no flow. Isso é mole, fazer música é fácil. Quero ver ser hip hop, eu sou pop. Não, quer dizer popular. E ainda sou gueto, foda-se quem não gostar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar. Eu vou, é fácil pra mim, sou bicho solto. Não que seja simples, é que eu amo conquistar. Que se fosse me der 12, não 15. Me der de estúdio, não 15. Aceitar de graça, não passo pra me tornar um infeliz. Me diz, que diz, nessa porcaria. De corpo sem ética e mente vazia. Sua cultura viva, prazer, Alvaro Hell. Mesmo com a conta atrasada e devendo aluguel. Clique pleo, nunca foi minha praia. Achava mais gostoso resolver na peixeirada. E era a brecha que o sistema queria eu me sair. Não dava pra mim, talvez nem tava aqui. Hoje faço umas rimas, vivo de rima. Minha rima é minha vida, só vivo minha vida. Vou passar direto e reto, não costumo moscar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar. Já fui, já voltei, agora tô aqui de novo. E os espertos demais achando que sou João Bobo. Autista por opção, fingi que nem ouvi. Só quero chamar atenção, fingi que nem vi. Evito discutir principalmente com a razão. Evito insistir, odeio dar explicação. Não é não, sim é sim, simples assim. Errado mesmo é cobrar o que não dá pra mim. Cabeça dura não nego, nem dá pra mudar. Sem essa qualidade nem sei onde podia estar. Eu não vou chegar, já cheguei há muito tempo. Ainda tô bruto, lapidando meu talento. Eu ando no tempo, no bumbo e na caixa. Suburbana tá umas horas, Salvador cidade baixa. Com todo respeito, chego em qualquer lugar. Mas perco o respeito se não me respeitar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar. Eu sou gueto, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra trocar. Sou hip hop, foda-se quem não gostar. Quem quiser pode vir pra cobrar.